You're now listening to A-Rabbit. This is a Zombie Gang exclusive. Essas gatas são demais, essa gata é demais. Essa gata é demais, ela só me traz paz. Me satisfaz, ela não se faz, ela só me faz feliz demais, me amar demais, me deixar na paz. Só o bem me faz, o rolê é nóis. Essas gatas são demais, essa gata é demais. Essa gata é demais, ela só me traz paz. Me satisfaz, ela não se faz, ela só me faz feliz demais, me amar demais, me deixar na paz. Só o bem me faz, o rolê é nóis. Essas gatas são demais, essa gata é demais. No rolê tropical, com essas gatas só faz. Essa gata é demais, não se faz, não seduz, ela não é chata. Tem um jeito envolvente, uma beleza rara que se destaca. Eu amo essa gata, gosto dessas gatas, elas são uma fera. Faça barba com ela, umas gata amiga da minha donzela. No rolê na cidade, na praia, na pista, estou no rolê tropical. No rolê de estilo, com as gatas estou na vibe, curtindo astral. É pista, vem vista, solta a voz, as gatas escute e vira fã. É florido, MC, Zé Bebê, MC, maconha e Guzã. Tô de carro com as gatas na volta da night, de manhã cedinho. É verão calorão, tô tocando meu som e eu não tô sozinho. Essas gatas são demais, essa gata é demais. Essa gata é demais, ela só me traz paz. Me satisfaz, ela não se faz, ela só me faz feliz demais. Me ama demais, me deixar na paz, só o bem me faz, um rolê é nóis. Essas gatas são demais, essa gata é demais. Essa gata é demais, ela só me traz paz. Me satisfaz, ela não se faz, ela só me faz feliz demais, me ama demais, me deixar na paz, só o bem me faz, um rolê é nóis. Ela é minha princesa, ela é minha sereia, deitada na areia branca, de biquíni no sol, tomando umas coisas, essa gata me encanta. Ela me deixa pampa na cena, ela me faz esquecer os problemas. Ela me deixa pampa, essa nega, quando eu me sinto bem com essa nega. Na balada, na pista, em casa, com você tudo fica legal. Você é a mulher que eu sonhava, você é a flor do meu quintal. Na balada, na pista, na praia, com você tudo fica legal. Você é a mulher que eu sonhava, você é a flor do meu quintal. Essas gatas são demais, essa gata é demais. Essa gata é demais, ela só me traz paz. Me satisfaz, ela não se faz, ela só me faz feliz demais. Me ama demais, me deixa na paz, só o bem me faz, no rolê é nóis.